matando o capitalista enquanto a outro prisioneiro executado ressuscita. Cada golpe é uma forçada molada que sangra toda a história manipulada. Que cambaria agoniza, escangalho que sabe, revelando os honrados lutadores populares. Rebelião pela vida, cessaram a morte, rebelião pela vida. Remediaram o corte que ainda dói, pois as feridas não cicatrizaram. Continuamos a guerra que ancestrais batalharam. Se vocês quiserem, pode vir com a gente. Eu vou voltar pra minha terra do outro lado do mar. Eu vou atravessar o mar. É chegada a hora de desvendar o que tentam há séculos esconder. O hip hop surge pra propagar o que o livro não diz, mas devia dizer. Que torcem fatos pra dificultar a formação do conhecimento, o maior poder. O controle é mantido com regras curtas, de maneira sutil pra tu não perceber. Através do ensino, rádio, televisão, implantaram um processo de robotização. Usam as mais potentes armas de persuasão, arsenal incinerante de conscientização. O sorriso dos mocinhos do Dibri a nação, a gentileza que afaga, prega a desunião. O emprego digno em pão e escravidão, o transporte confortável esmaga a multidão. Os soldados da paz matam nossos irmãos. Objetivo final, desumanização. Rap favelado tem o poder de alertar. Rap indignado tem o poder de resgatar. Rap revelado tem o poder de transformar. Rap zumbizado tem o poder de emancipar. De transformar. Rap zumbizado tem o poder de emancipar.